o bang é louco, claro. De Sampa, Rio, só raro. E lá do morro os moleque gritou G.O. Cê tá em choque, eu acho. A Paula tira, claro. Mas lá do morro os moleque gritou G.O. O bang é louco, claro. De Sampa, Rio, só raro. E lá do morro os moleque gritou G.O. Cê tá em choque, eu acho. A Paula tira, claro. Mas lá do morro os moleque gritou G.O. De novo nós quer pra fortalecer. Os loucos não param, já disse o bang de novo pro seis. Toma de brinde o remix, leva pra casa, pro carro, leva pra quebra que é nosso. Aumenta o som, tá ligado? Ligo o Akira e o Apollo, então me diz o que tu quer. Diga logo quem tu é, pode falar o que quiser. O gueto não para, já é. Vim pra somar com os irmão, fecha com nós no mundão. E os maloqueiros já tão pronto e com o mic na mão. Questão de honra tá aqui, pra fazer isso eu nasci. Passo após passo seguir, os diamantes tá aqui. Levanta a mão pro alto, mas tranquilo que não é um assalto. É bumbo, caixa, clap, flow, quatro vagabundo nato. SP na madruga, tipo donos da rua. E eu tô com os manda-chuva, admirando a lua. Quando o Zocã encosta, ninguém corre nem deve. O que eu faço da vida, quer saber o que eu faço é rap. Pegava as folhas, cantava um ensaio longo na chapa. Lembra os vinil, a vitrola velha era o que salvava. Ninguém talento no time, talento tem prata. Talento no fone, quem? Talento na praça, ninguém talento no bang. Alguns talento e quer nome, talento atrai as vitórias. Música te consome. Nego bom na moral, no moio que é natural. Venho de mili, mili, original no quintal. Não adianta ser veloz, pegar talho, verdade pura. As formigas sabem as folhas que come, a rua é injusta. O sol que engole a sombra e ninguém presta atenção. E o SP, o micro-ondas, quem reza os peixes, as função. Nos morros 40 graus, derrete até cozir o pau. Se o bop sobe fervendo, o sangue desce, é normal. Abre a alugueta, é nó na madeira. As moedas desce a ladeira, uma paqueia é mó briga, né? O bang é louco, claro. De Sampa, Rio, só raro. E lá do morro os moleque gritou G.O. Cê tá em choque, eu acho. A Paula tira, claro. Mas lá do morro os moleque gritou G.O. O bang é louco, claro. De Sampa, Rio, só raro. E lá do morro os moleque gritou G.O. Cê tá em choque, eu acho. A Paula tira, claro. Mas lá do morro os moleque gritou G.O. Chama o Penta e o Akira, que o gueto organiza. Que só fechar no remix, quem é que veste a camisa? De longe tu vê quem são, bem mais que disposição. E antes deles invadir, escute o barulhão. Que no Rio, em Sampa, tio, bang tá louco. Mão suja, cheia de sangue, pra fazer corre pra troco. Ninguém mais lembra de Gandhi, só quer sair do sufoco. Na lama como no mangue, pra se afundar falta pouco. Deixa a poeira baixar, pra eles pensar tá vencido. Deixa os comédia pensar, que tamo enfraquecido. Deixa a viela pra entrar, que quando vê tão fudido, eles vão se complicar, que quem te aplica é o Ciro. Sei muito bem, quer que a gente desanime, né? Não chama pra tua festa, pra que a gente não rime, né? Mas se atrasou, porque foi contra o time. É asfalto e favela, sem ter que render de crime. De crime, pô, que vou, vou a mil. Tô com a Akira do Rio, tô com o G.O. e o Apollo. Na pura calma e tio, vou acendendo o pavio, pra mostrar pro Brasil que a molecada hoje em dia anda de fuzil. O bang é louco e hoje eu vejo é cruel. Tá todo mundo querendo um lugar no céu. Tô com os neguinhos, eu vou fazendo o meu papel. Pra tocar com Big Pac, Big L. É da hora, tô com o Primo, tô com Sabota, com Duda. Tô com Cuca, tô com Lucas, tô com Camon, tô com Tuta, com Gian. Tô de Pan, tô com Girini e Edinho. Com Formiga, com o Neno, tô com Siqueira e o Pedrinho. Tô com o Rick, tô com o Val, tô com o Pio, tô com o Tô. Tô com o Tipis, o Miguel, tô com o Kaique, o Negô. Tô com o Léo, com o Bradock, com o Careca e o Aurílio. É o Bang e a família é muito mais que amigo. O Bang é louco, claro, de Sampa, Rio, só raro. E lá do morro os moleque gritou G.O. Cê tá em choque, eu acho. A Paula tira, claro. Mas lá do morro os moleque gritou G.O. O Bang é louco, claro, de Sampa, Rio, só raro. E lá do morro os moleque gritou G.O. Cê tá em choque, eu acho. A Paula tira, claro. Mas lá do morro os moleque gritou G.O. Time do louco, gueto organizado, pacote fechado. Seis caras, seis rimes, um som do caralho. Brinca com nós, vai, que eu tomo tua casa, teu carro, tua mina. Com bumbo, caixa, clap, meia dúzia de rima que vai chapar. Um pouco